3191, bom dia, a autorização Galeão 340, pode ser. 3191, informação Kilo, tá. Pronto pra cópia. 3191 autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Cola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Rumi. Transponda 5410, controle 120, decimal 8. Autorizado o Galeão, nível 340, decola da pista 1-0 com curva direita na Dael, Leda, depois de Rumi, Neform November 857. 5410, transponder, controle de saída 208, TAN 3191. TAN 3191, protegimento correto, chama pronto para chegar questionamento. Qual o portão? 05, portão 05. 05, gente. Cruzou o nível 160, na saída Pulca, chame o centro Recife, a frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, volume 1184. 2545, 2085, gol 1184. Pronto, estamos direto, estamos de novo, 05, controle de Salvador, 1208. 08, obrigado, bom dia. Estamos Juliette, estamos Zulu. 770, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 10, via parte 120. Próximo ponto de espera, torre 118, décima na cima. Altimento 1020. Autorizado, táxi, no ponto de espera, torre 118.95. Isso prossegue inicialmente para a rotatória, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador. A frequência é a 118, decimal 95. Troa da rotatória, vai chamar 118, 95 graus, bom trabalho. Vai atender 050, gol 1162. Gol 1162, autorizado a descida para 2000 pés, ajuste 1920, permanente. 2020, 1162. Gente, autorizado final pistão 97, o Romeu, Charlie XE, aguarda autorização de pouso. Gente, vai aguardando o Charlie XE. Ok. E vai, gente, está liberada a restrição de altitude na saída da árvore. Confia aí pro Juliette Bravo Delta, você sai da coral ou não? Ups, liberado da restrição. Deprovisado, atenção nível 100. Atenção nível de voo 100, tá cumprindo o perfil da coral, somente ressaltando, seu Juliette Bravo Delta. Ah, afirmativo, perfil da coral, Juliette Bravo Delta. Bom dia, gol 1864. Gol 1864, aciona identificação. Gesta via, chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 020. 864. Identificou, gesta via, Mari para nível. Se via, chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 020, gol 1864. 2020, ajuste para 2000 via Mari, muito obrigado. Tudo bom. 208, grato. Frequência livre. Controle Salvador. Bom dia, Papatango Romeu, Golf Victor, na Momo. Romeu, Golf Victor, sessão nível 100 via saída Momo. A sessão a centena via Momo, Romeu Golf Victor. Uno 162 localizador. Uno 162 Guarde transferência. Aguarda. E 3 milhas vai estar travado. Meu Charlie X aí. A gente não escuta pelo regresso, Guarde 10. Estuma 7, o vento na 70 graus, 129, tráfego avistado. Livre pouso no 7, Charlie tem. Alinhado e pronto, azul 2770. Azul 2770, autorizado decolagem pistola 0, vento no 70 graus, 129. Autorizado decolagem para o azul 2770. Siga o limpo 06. Cinco condições visuais inicialmente levando a proa do farol de Itapuã. Charlie X-Way, solo azul no 1, no confio pátio. Nata, reporte liberando a pista na intersecção. Romeu, Charlie X-Way. 7-7-0, controle Salvador, 1-0-0-8. 1-2-0-8, azul 2-7-0. O 1962 na escuta? O 1962. O meu Golf Victor está sob vetor para continuar a subida. Curve à esquerda e vou na proa 275. O meu Golf Victor. Esquerda 275, o meu Golf Victor. Gol 1162, chame a torre, 1118, decimal 9. 2895, até daqui a pouco. Controle Salvador, azul 2770. Azul 2770, prossiga. Perfil da Coral, cruzando 2000 pés, curvando à direita. Perfil da saída Coral, e a Coral, vigilante, 2770. Vigilância azul. .00 acione identificação para ciência da informação quilo. É 200 via pegada malha, desce até 2000 pés, ajuste no 020. O ativo permanece todo vigilante. Leve o chame táxi, tá 39. Vou esperar para o táxi. Controle azul 2770, para evitar formações, solicita da presente proa 240. Autorizado. Azul 2770. Leste Tango Zulu, ascensão nível 100, autorizado, Leste Tango Zulu. Autorizada, ONU, CPN, Tango Zulu. Leste Tango Zulu, autorizado por Oi de Barreiras. Oi de Barreiras é presente, Tango Zulu. Gol 1962, Salão 13, primeira direita, Salão 219. 219, ou 1962. Ó, 450 Romeu Gordeiro. Confirme. Fase de pouso no 450, confirme. Confirme, pode apurar o destino? Autorizado. Apurar o destino, acessão ao terceiro, Romeu Gordeiro. 62, autorizado, táxi Alfa, forte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 3191, na sala. Na escuta só. Prossiga, 319. Confirmando iniciar no pushback. Afirmativo, já vai começar a empurrar agora. Perfeito. Só descida se possível como nível final 080, seu Juliette Bravo Delta. Autorizado nível 080, Juliette Bravo Delta. Autorizado nível de voo 080, Juliette Bravo Delta. 4177 a bordo, 1310, João Pessoal, alternado. Voo no 094, táxi autorizado até através do portal 612. Até através do 6, obrigado. Já estamos no controle. Escuta, controle, prossiga. Tudo bem, mantenha o 90 inicialmente. 090 inicialmente. Inicialmente é o 90, Tango Zulu. Controle, o meu conflito está em condições visuais, aparelho modifica, solicito nível 1905. Nível 1905, gente. Está correto, disponível no 05. Plano modificado 16. Omega Alpha, confirme se o VR saiu agora. Romeu, Romeu para a voz, informação em curso quilo, mantém a escuta aguardando para a corda. Nossa escuta, prossiga. Você checar se recebe informações do VR, tomador? Afirmo. Indicação de VR e DME. Obrigado. Para a transportação 094? Afirmo, até o ponto de espera. Quando lá 1895.020, ajuste gol no 094. Obrigado, até o ponto de espera 1895, obrigado. Número 2, após a passagem do Boeing da companhia para o ponto de espera, ingressa Juliette, portão 1-0. Após a companhia, Juliette, 1-0, 1-1-62. Alô, Bravo, acho que é decola da 1-0 ou da 1-7? 7-4-4. Tá, Romeu, Romeu Bravo, acho que autorizado o aeroporto de Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 4-1-0. cola da pista 17, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. Correto, Romeu Bravo, que está na área, está com quantos a bordo? 08 a bordo na área, está ciente. Para saneamento, chama a torre. 118, decimal 95, altímetro 1020. É 6200, velocidade indicada. 2840. Reporte pronto, táxi, Romeu Bravo. Decimal 9-5. Chama agora a torre 895 Olimpo 06, obrigado pela coordenação. Bom dia. Torre Salvador, aqui é o Olimpo 06, o 9510. Tá apurando o farol de Itapuã. Mais 2 minutos. Gente, então reporte da vertical do farol de Itapuã, Olimpo 06. Portará, final do farol de Itapuã, o 06 informa que é posicional. Final. Paciente, Olimpo 06, reporte vertical do farol de Itapuã, ajuste o altímetro na 020. Portará, vertical do farol de Itapuã, o 2510 com o 020, Olimpo 06. 2895, uma boa espera, obrigado, porta. Oito, 64. Autorizado final ILS. Ajuste permanece 9020, 864, ponto estabilizado. Autorizador 3, para estabilizado, 620, ajuste 864. Vamos no 094, decolou os 21, no controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa tarde. Paulo Azul 4207, pushback acionamento, ponte 3. Azul 4207 autorizado, pushback acionamento, chamar ataque. 07 autorizado, chamar ataque. Pode 2000? Vigilância, guia saída Momo, acessão nível 370. Momo, acessão 2000, 370, vou 2094. Estamos Zulu. O que me chamar de pouso? No 630. Gente, no 630. Sei, papai, ajuste o altímetro na 020. Torre Olimpo 06 está na vertical do farol de Itapuã. Seu autorizado gira a base pela direita. 251245, caso negativo no 2085. T4G com 2000, obrigado, senhor. Esquerda. Aguarde instruções. T3191, ponto de espera, Fábio. T4G, pistão 0, T3191. Confirme para manter. Afirmo. Romeu Bravosca. Autorizado ingresso, pistão 7, pode olhar de pronto. Romeu Bravosca. Olimpo 06, copiou a torre? Informativo, está esperando uma oportunidade. Está 3x0, girando 3x0 pela esquerda. Viu que está fora da porta. Gente, Olimpo 06. Desarme, aliás. 864, complete aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 395, valeu. Salvador, acionar 62, 500, Juliette. Juliette, é? Mas eu acho que é Lima. Confirma. Oxalé 6255, desce via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 020, a sua identificação. Azul 2498, última sol. Negativo, foi 4207, o senhor autorizou o nosso push, né? Porém estamos aguardando o operador de finger aqui, por essa razão está parado aqui. Teste no visual aqui ainda não iniciou, chame quando pronto novamente o azul 4207. Som autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Autorizado ILS, o 1500 pés, não interfere. Sendo o tráfego grato 894. Liga. Está restrito pelo centro restrito ao nível 330, por favor. 330 restrito, 1094. Mantenha a cabeceira 17, aguarde instruções. Atenção, roteiro para cima. Manter o nível 100 até o destino? Ponto 05, ponte fica na presente, atenção. Sente como modificado aos 25, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2585, obrigado, bom dia. Azul 4082, tráfego precede 10 milhas à frente, cruzando 2600 pés, passando a posição do no momento. Se redução para aproximação, autorizado sinal ILS, forma estabilizado. O ajuste permanece no 020. Redução aproximação no 020, para estabilizada do passagem 2. Estabilizado, ILS 6200, dá um chá. 6200, complete a aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 895, 6200. Negativo, Olimpo 06, continue espera do verificado farol de Itapuã. Tenho mais uma aeronave para pouso, pistão a zero. O tráfego que se encontra agora, mais ou menos uma milha do marcador externo. Negativo, o 06 mantém espera em cima, confirmando o farol de Itapuã, aguardando. Afirmo, farol de Itapuã. 2-2-2-0-0, o Oxalé 6200, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 020. Para informação, há um P3 da Força Aérea, realizando esperas à sua direita, no 1506, não interfere. Está sentindo tráfego, aguardando autorização para pouso 6200. Vilete Bravo Delta, mantendo nível 080, conforme autorizado, 6 milhas da posição foral. Serviço radar encerrado, chame o controle ilhéu, frequência 120.1. 120.1, Juliette Bravo Delta. Salvador, gol 9.4. Gol 9.4, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, 9.4. Solo Azul 4207 na ponte 3, agora pronto para o início do posicionamento. Azul 4207 autorizado, chama o questionamento, chama para o ataque. Autorizado, chama ataque, 07. 80. Tente, 2770 suba inicialmente para o nível 160, conforme autorizado, 2770. 770, no aguardo do 820, vai manter o 160. Mas como, olha... Salvador, o gol 2094, faça 170. Ativo, gol 1094, cruzou o nível 170. Está autorizado chamar o centro, frequência 12545, alterna 12685, gol 1094. 2545, 2685, boa tarde. avião decola de imediato, sinto autorizado? Afirmativo, senhora. Gente, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, tá 3-1 no avião. Ali mantém cabeceira 1-0, tá 3-1 no avião. Romeu Bravo Oscar, caminhada. Gente, Romeu Bravo Oscar. O 2770, autorizado ascensão nível 180. Autorizado 180 para o azul 2770. Afirmativo, você está a 9 milhas da posição coral, o serviço radar está encerrado. Câmbio controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Chama na Ilhéus 1201, grato. Azul 4082, autorizado, ele é 76. 3 milhas do marcador externo, se reduza para aproximação, chame a sua, hein? 118, decimal 9. 118, decimal 9, azul 4082. Tá 3191, autorizado decolagem, pistola 0, vento 180 graus, 169. Pre decolagem, tá 3191. Sobe o comandante, chame 6200, litor. Xaramé 200, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 6200. 020. 407 para o táxi, versão 108 ao bordo, Ribeirão Preto, 4 horas e meia, Azul 4207, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, 198 decimal 95, altímetro 020. 020, táxi autorizado via Índia, próximo ao ponto de espera 1895, Azul 4207. 1510, não interfere. Ok, 4082. Azul 4082, avistado, check o trem, voo autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 149. Livre pouso, pistola 0, azul 4082, confirma o vento. 1-8-0 graus, 149. 3191, decolou 3-1, controle Salvador, 1-2-0, decima 8. 3-0-8, obrigado. Controle Salvador, tá 3191, vamos lá. 3191 via Cisne da El, ascensão nível 340. 3191. Até o 340 na da El, pode voar Leira? Autorizado, voar Leira. Leira, obrigado. Direita, aguarda autorização de pouso. Leira. Ela é 6255, número 2 na aproximação, inicia redução 1709. 6255. 6255. Solo, corrija a torre, azul 4207. 4207, mantenha ponto de espera para o pistola 0. 07. Paulo, Salvador, 4082, boa. Azul 4082, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4082. Provisto 06. Azul Olimpo 06? Prossiga. Reporta que passou por dois balões no momento final da 10, 1.300 pés, afastado 5 milhas de BOR. Gente, Olimpo 06, grato. Na linha 6251. Na linha 6251, controle de voltar. Prossiga. Apesar de já termos nos distanciados dos festejos unidos, segundo a informação da aeronave da Força Aérea Brasileira, existem dois balões próximos ao marcador externo. Excelente, grata a informação, na linha 6251. Salvador, bom dia, Moura 556. Cliente, informação, quilo. Pronto, Copa Galeão, posição é 06. Bolo 556, Galeão, Lima confere, ajuste altinho no 020, aguarde cópia. Você escuta. Decolagem Piscuma 7, vento 180 graus, 1-2-9. Decolagem Piscuma 7, novembro agora. Nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irome. Transponder 5437, controle 1-2-0, decimal 8. Previsão do Galeão 360, conforme plano, decola 10, curva direita, da El, Leda, Irome. 543-7208, voo 1-556. 1-556, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama na água, 1-556. Alô, meu, Romeu, Bravo Oscar, decolou os 36, controle de Salvador, 1-20, decimal 8. 208, grato, Romeu, Bravo Oscar. 4207, para informação, está aguardando para a decolagem devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com o perfil de saída conflitante. 07. Pessoal, nível 490, para bora. Oscar. General Marcelo. Estabilizado para a área 6251. Faz aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 900. 1-1-8, 900, 2-5-5. Autorizado? Afirmo. Gente. Torre Salvador, achará 6255. Na 6255, continua a aproximação, aguardo de pista livre, ajuste o altímetro no 020. 0020. Azul 4207, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5-9. Decolagem autorizado 07. 95, Cente da Lima, autorização São Paulo, Guarulhos. 3895 Lima, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motte, transponder 5435, controle 1208. Gente autorizado conforme São Paulo Guarulhos, nível 340, peso Luna 0 aerovia, decola da 10 da EL Leda Motivo, aciona 5435 1208, controle após. Da EL Leda Motiva, com alfa no sal, Motiva. Motiva, obrigado, senhor. Correto, chame feedback acionamento. Informado. Autorizado, secretário? 8. 208, muito obrigado. Boa tarde, ou melhor, bom dia, Azul 4207. 4207, via saída da EL, ascensão 360, vigilância. Via da EL, 360, vigilância 07. O Vitor, é com o Vitor. Autorizado ILS, forma estabilizado, 1020, é o ajuste. Autorizado ILS, forma lá estabilizado, 1020, o Vitor é com o Vitor. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, restrito pelo centro Recife, o nível 330, ou seja. Restrito 330, eu poderia coordenar a Folha de Sate para Romeu Bravo Oscar? Aguarde. Só mandou todo impulso 06. A Delta para cruzamento da pista visual com a aviança que acabou de tomar. Autorizado o cruzamento, Olympus 06, via hotel, a estacionar, frequência livre. Sim, 06 cruza a pista, após a passagem do avião, hotel e parte do carro. Autorizado, bom dia. Direita 21, aí estou achando a 62. Confirmando 121, decimal 1. 21, 6255. Salvador, Vitor é com muito estabilizado e visual com o campo. 2 milhas para a mancada externa, complete LS, chame a torre, frequência 1, 18, decimal 95. A torre 1895, Vitor é comigo. Mete portal 4. Portal 4, 6255. Tango Vitor, Eco Vitor, bom dia, estabilizado em LS. Tapatango Vitor, Eco Vitor, continua a aproximação, aguarda a liberação de pouso, ajuste altímetro no 020. Meio 20, aguardando a liberação, Vitor, Eco Vitor. Tango Vitor S. Victor, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, sono 69. Livre pouso, pista no zero, Vitor S. Victor. Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado proa de Abuco pelo centro Recife. Centro para Abuco, Romeu Bravo Oscar. 1556, pushback acionamento, Tarquinha. 1556, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Chamava o táxi, pouco, 1556. Papatango é o Vitor Eco Victor, Sol 44, confirmeu, Pátio? Pátio, 3 anos. Transporte de valores? Afirma. Autorizado, o táxi e a Alfa Kilo Pátio 3, o Vitor Eco Victor. Alfa Kilo Pátio 3, Romeu Bravo Oscar, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, Romeu Bravo Oscar. Chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325, azul 4207. 251 de alterna 133, decimal 25, 4207. Reto passo para a Serra, desce via chegada a mão para 2000 pés, ajuste no 020. Para 2000 pés, certo? Autorizado, se tiver questionamento, chama para o táxi. Livre, informar em táxi, 3295. Bom dia, voo 556, ponto espera no 0 para 1. Voo 556, autorizado a linhagem de decolagem, pistão no 0, vento 170 graus, 1 passo máximo. Autorizado a decolagem, pistão no 0, voo 556. Uno 556, decolou 51, no controle Salvador, 120, decimal 8. 308, obrigado. Bom dia. Controle, gol no 555. 555 ou 56, confia. 56, senhor, desculpa, o número, bom dia. Seu cordial, 556, saída da EL, vigilância, via saída da EL, sessão 360. É 2000, curvando à esquerda, via da Léo, autoriza a Erume direto? Erume fica lá na área do centro, autoriza o Leda. Já facilita, obrigado pela do Leda, 556. 4 horas e 10 de autonomia, alternada com 192, 192 a bordo. Já 395, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Uninha. Próximo ao ponto de espera 2, 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 2-0. Pátio Uninha, 1895, ponto de espera, obrigado, referente, táxi 3895. Controle de Salvador, gol do Norte, 962, ativa. 962, ação de identificação. Desça via chegada a Mário para 2000 pés, ajuste no 020, conforme localizador. Cliente, deve ter chegada 2020, proagitado. Seria possível? Negativo. Cliente, mantém chegada, gol no 962. 962, permanece tudo vigilante. 3895, decolou 56, controle de Salvador, 120, decimal 8. 201, boa tarde. Salvador, boa tarde, José. 3. 895, de bom. Confir? Sim. 3. 895, de colom. Três, 895, por gentileza, sabe o código 5435 que eu ainda não o vejo no radar. 5435, afirmativo. Cheque seu modo Charlie, 3895. Recebo aqui 2700 pés, contato radar na decolagem, saída da EL, via saída da EL, sessão 340. Da EL 3420, 3895. Sim, pode falar. Seguir direto lenda. Azul 4463, formação Lima, autorizado 140 para Ilhéus, subir a rota do plano de voo, decola da pista 10, curva direita, subida Coral, aciona código transponder 0271, controle frequência 120, decimal 8. 640, código 0271, Coral 108. Correto, chame para pushback e acionamento. Fazer chegada, Amari, ou mestre de comércio. É para passear a velocidade de casa. 56210. Tá, o papai. Do 1962, usa velocidade para 2009. 1962. 329962. 2009, 1962. Negativo, manter o mínimo ali para 205. 205, confia. Afirma o 962. Gente, o 962, reautorizado para 3 mil pés. Ajuste permanece no 020. 3.020, vai manter 259. Vai tirar o número 2 na aproximação. Papapá, Epa, passeio autorizado ILS, forma estabilizado, ajuste no 020. Ecpa Serra, tá estabilizado. Bolo 556, chame centro de Recife, em 125, decimal 1, caso negativo, bolo 3325, gol 1556. 25, bolo 3325, caso negativo, obrigado, senhor, tenha um bom dia. Tancurso Lima, confirma o horário do plano e o destino. Bolo 962, a subvetoração para sequenciamento, mantém a proa 035, limite ao lock. Sim, esse 035 é limitado ao lock, poderia confirmar o tráfego? Tem um tráfego número 1 no 3 milhas para a duna. Fazendo dois tráfego na sua posição 12 horas, 15 milhas, cruzando 2100 pés, 3 milhas para a posição duna. É um bit. O 1962. Sim, 1962. Na minha prova 035 limitado pelo lock. Pode ser, como poder reduzir abaixo de 205? É o Delta Bravo Mike, pô. autorizado já, direto com ele, Delta Bravo Mike. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Jardim 32, 196, informação, Lima. 32, 196, acione identificação. Desce via Xangada Mário para 2000 pés, ajuste no 020, Jardim 32, 196. Desce via no 020, 32, 196. Já quem pode voar direto o ITAP? Qual é o perfil da chegada, Jardim 32, 196? Vai manter então, 32, 196. Acertando o localizador, mais Papa Serra. Serra, torre 118, decimal 95. É, Serra, Brasília.